o meu violão, o meu violino, oi, é a minha viola, é quem fala firme. O meu violão, o meu violão, o meu violino, oi, é a minha viola, é quem fala firme. O meu violão, o meu violão, o meu violão, o meu violino, oi, é a minha viola, é quem fala firme. Dança quem tá de preto, quem tá de vermelho, quem tá de amarelo. Dança quem tá de sapato, quem tá de tamanco, quem tá de chinelo. Eu sei que você é nascente, poente, decente, muito inteligente, que gosta da gente muitíssimamente, todo inconstitucionalissimamente. Mas o meu violão, o meu violão, o meu violão, o meu violino, oi, é a minha viola, é quem fala assim. Proa do navio, for no balanço do mar. Menina de 15 anos, chora pra me namorar. Piriquitique, chiquitique, macambira, sai pra lá, nega danada, bate embora, passear. Meu bigode todo torta, minha barba todo encolhe. Eu vou perder o controle, mas o meu violão, o meu violão, o meu violão, o meu violino, oi, é a minha viola. Tiver mulher bonita, não precisa ter ciúme. Se quiser tomar, eu tomo, é esse o meu costume. Rita Maria Cristina alisou o cabelo e foi passear. São Pedro mandou uma chuva, o cabelo da nega voltou pro lugar. Mas o meu violão,